Na noite de sexta-feira, por volta das 20 horas, a equipe de socorristas do SIAT do posto Vila A foi deslocada para atendimento de uma vítima de atropelamento na Avenida Brasil, esquina com Rui Barbosa, no centro de Foz. A vítima era uma garota identificada como Josiane Pereira da Silva, 36 anos. No local foi constatado que a vítima teria sido atropelada por um Astra com placas AOA0401 de Foz do Iguaçu. A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. A equipe do SIAT acionou o pelotão de trânsito da Polícia Militar para o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.